alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menina! Alô, menina! Alô, minha gente! Opa, tô aí! Cheguei! Não entenda errado, eu tô dizendo cheguei! Pois é, o nosso encontro a partir de agora. Ih, rapaz, tem muita coisa boa no programa hoje, viu? Você que tá aí, aonde quer que esteja, você que tá com o radinho ligado, com o computador, você que tá acompanhando o Maurício Fares, se prepara que você vai, ó, você vai curtir muita música bonita, vai curtir a carta do destaque. A gente tem aqui algumas informações interessantes, por isso mesmo, fique ligado, fique atento, viu? Aí, eu tô falando de música, hoje eu tenho Roberto Carlos, Marcos Dione, Márcia Ferreira, Adriana, Elton John, né, Simon e Garfunkel. São todas músicas que eu estarei rodando no programa hoje. Por isso mesmo, ó, pra você, aquele abraço, viu? E olha, daqui um pouco eu digo qual é a carta de destaque, mas eu quero começar com essa aqui, que eu acho uma gostosura essa música. Roberto Carlos, minha querida amiga Vânia Rocha, aí em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ela também é fã apaixonada do Roberto Carlos. Então tá aí, pra você, viu? Esse cara sou eu. Canta, Roberto Carlos. Vamos nessa, menino. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O espera sorrindo. E abra a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí, você que também está ouvindo, Maurício, quer participar, você sabe que pode mandar cartinha através da caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ou então através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br, viu? E o pessoal das emissoras de rádio também, que quiserem retransmitir o nosso programa, tem muitas emissoras que ainda não estão retransmitindo, mas que gostariam, é só entrar em contato aqui com a direção da Rádio Estúdio Brasil e acertar os detalhes. Entra no site também, www.radioestudiobrasil.com.br, e lá no site vocês vão ter a oportunidade, então, de ter uma partezinha em contato. Vocês entram em contato, deixam aí o recado, a mensagem que vocês querem retransmitir o programa e coisa e tal, e aí o Edelson vai explicar direitinho o que é que tem que ser feito para que vocês possam transmitir o programa, tá bom? Tá legal? Ok. E agora, quem vem aí para cantar? Christopher Cross, Sailing. Roda, menino, roda. not a bad sentence. These is not for me. The wind is right, you sail away. Find serenity. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Uai, eu não falei da carta de destaque não, né, gente? Não falei. Olha, a carta de destaque de hoje é do homem realizado e feliz de Bauru, em São Paulo. Ai, que legal. Quando eu vejo assim, ai, homem realizado e feliz é alguém que realmente encontrou a felicidade, encontrou o seu ponto de apoio, né, que está atravessando um momento de dificuldade. Isso é muito bom. Da mesma forma como a gente lê essas cartas que falam dos problemas, a gente lê também essas aqui que falam da alegria pessoal, da alegria espontânea e natural de cada um. E principalmente de ver as pessoas conseguirem se realizar na vida, não é? Então tá aí, daqui um pouquinho, homem realizado e feliz de Bauru, em São Paulo. É a sua cartinha que eu vou trazer já já como carta de destaque. Falou, menino? E agora, hein? Uma dobradinha. Agora é o fã-clube da Márcia Ferreira que vai ficar aí já todo listado. Porque aí, Márcia Ferreira vai cantar Fui Uma Tola. Depois o Marcos Dione, meu amigo lá de Redenção no Pará. Lágrimas. Roda as duas aí, menino. Roda. Já nem sei quantos cigarros eu fumei. Já nem sei quanto tempo se passou. Desde aquele dia que ele sorrindo disse sem pensar que nunca me amou. Por quanto tempo maltratou meu coração. Jurou que ia me tirar da solidão. Suas palavras foram sempre mentirosas. Muito tola fui cair na sua mão. Tola, pensava ser amada. Tola, foi tudo uma ilusão. Suas palavras foram sempre mentirosas. Muito tola fui cair na sua mão. Eu já nem sei quantos cigarros eu fumei. Eu já nem sei quanto tempo se passou. Desde aquele dia que ele sorrindo disse sem pensar que nunca me amou. Por quanto tempo maltratou meu coração. Chegou que ia me tirar da solidão. Suas palavras foram sempre mentirosas. Muito tola fui cair na sua mão. Tola, pensava ser amada. Tola, foi tudo uma ilusão. Suas palavras foram sempre mentirosas. Muito tola fui cair na sua mão. seus olhos, é sangue que corre nas veias do coração de quem ama. Lágrimas é um sentimento profundo que acontece com a gente quando existe amor. Se eu penso nela, eu não tenho felicidade. Sinto saudade com a falta que me faz. Saio na rua, vejo ela em outros braços. Para mim é um fracasso, desse jeito assim não dá. Saio na rua, vejo ela em outros braços. Para mim é um fracasso, desse jeito assim não dá. Não dá. Desse jeito assim não dá. Não dá. Corre nas veias do coração de quem ama. Lágrimas é um sentimento profundo que acontece com a gente quando existe amor. Se eu penso nela, eu não tenho felicidade. Sinto saudades com a falta que me faz. Saio na rua, vejo ela em outros braços. Para mim é um fracasso, desse jeito assim não dá. Saio na rua, vejo ela em outros braços. Para mim é um fracasso, desse jeito assim não dá. Não dá. Não dá. Essa frase aqui do Lemmy Kilmister, né? Não, Kilmister. É Lemmy Kilmister. É uma frase é danada. Frase filosófica? Eu não sei onde é que tá a filosofia aqui, mas vamos lá. Veja só. Na minha vida até agora, descobri que na verdade só há dois tipos de pessoas: aquelas que estão com você e aquelas que estão contra você. Aprenda a reconhecê-los, pois essas pessoas são frequentemente facilmente confundidos um com o outro. É, não, eu falei que nem sempre, né? Mas faz sentido, sim. Faz sentido. É claro. Então tem aquelas que estão com você e aquelas que estão contra você, mas tem muitas que fingem estar com você, mas na verdade então é querendo te passar a rasteira. É por isso que diz aqui, aprender a reconhecer, porque são frequentemente confundidos um com o outro. Tá certo. Lemmy Kilmister, né? Que é o autor dessa frase. Boa, boa, gostei, gostei. E bom, mesmo, sabe o que é? É rodar a música, hora a hora. Adriana, I love you, baby. Ei, baby. Difícil é viver sem seu amor. Roda lá, menino. Há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois, despertando em mim a saudade. No rádio eu escuto uma canção,

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, gente, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção ultimamente, né? O acirramento do preconceito contra do preconceito racial no nosso país. Que absurdo um país que fora da África é o país mais negro que existe fora da África, que é o nosso Brasil, que nós somos descendentes de africanos, né? E ainda existir esse tipo de racismo, esse tipo de coisa, de achar que alguém é superior, que é melhor que alguém pela cor da pele. Que ignorância, que coisa terrível, que isso aí deixa a gente num mal-estar tão grande, não é? Eu me sinto mal quando eu vejo esse tipo de preconceito. Eu acho que isso é uma ignorância sem tamanho. Pessoas que, na verdade, não têm o menor preparo espiritual nem intelectual para julgar que a cor da pele seja um fator de importância para determinar o caráter de alguém. Mas é danado, é terrível, né? Mas isso tem que se acabar. Tem que se acabar, não é só a gente ficar falando da boca para fora, não. A gente tem que botar em prática mesmo isso aí. E se você conhece alguém que pratica esse tipo de coisa, denunciar para que se tome providência e acabe com, de uma vez por todas, com esse preconceito contra o racismo aqui no nosso país. Maurício Fares, Solidão da Praia. Roda lá, menino, e depois dessa aí a carta destaque, hein? Então vamos lá, vamos lá. Perdendo de vista o azul do oceano, eu vi meu bem se afastando na longa distância. Tristeza eu senti, chorando eu fiquei sozinho na praia. Porque, ó meu Deus, que a gente sofre mágoa no peito por um grande amor. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. E agora não volto naquela praia pra não mais chorar. Eu sei que é em vão, porque a distância nos separou. As horas são longas, sozinho no quarto, fico a meditar. Porque foi embora e até agora não quis mais voltar. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Machuca muito meu coração. Esta praia é solidão. Machuca. Ai, ai, ai, ai. Chegou a hora. Chegou, chegou. Tá aí, pode chegar mais pra perto do rádio, mais pra perto do computador. Você também, aumenta o volume aí. Vamos, isso. E aí, menino, solta a vinhetinha da nossa carta destaque de hoje, vamos nessa. E agora, a carta destaque do ouvinte. A carta é do homem realizado e feliz de Bauru, em São Paulo. Olha o que ele diz aqui. Olá, meu caro amigo Maurício Fares. É uma alegria poder participar do teu programa, pois eu sei que você é um homem muito famoso. Só que aqui na nossa região, a gente nunca havia ouvido falar de você, não. Mas eu tenho uns amigos aqui que te conhecem demais. Eles são teus amigos de pescaria no Rio Araguaia. Inclusive tem um que é irmão do camarada da casa, que é irmão do camarada na casa da qual você se hospeda quando vai pescar lá no Araguaia. Eu estou falando do Daniel, irmão do Joaquim, que também mora aí em Brasília. Ah, sim, são meus amigos demais da conta. Olha, Maurício, eu e o Daniel, o Daniel é o que mora lá, gente, lá em Bauru. Eu e o Daniel, volta e meia, vamos pescar nos rios daqui da região e também numas represas que tem por perto. O meu sonho é de um dia poder ir pescar no Araguaia, porque quando eu vejo as fotos que o Daniel me mostra daí, eu fico até emocionado com a beleza que é o lugar. Inclusive nessas fotos eu vi alguma sua, só que ainda do tempo quando você era novo. Novo eu, hein? Era do tempo quando eu era novo, tá certo, aí pode até ser, porque agora já tô com 67 anos, não é mesmo? Olha, como eu frequento esse acampamento no Araguaia há 37 anos, por certo você viu alguma foto bem antiga mesmo. Eu também sou, aí continua a carta dele, né? Eu também sou amigo de um cunhado do Daniel, que tenho certeza você também conhece, é o Sargento Garcia. Ele diz que te conhece porque vocês já pescaram juntos. Ah, sim. Como eu conheço o Garcia, né? Conheço a esposa dele, a Dirce. Ah, conheço demais, né? Assim como eu conheço também o Pepe, né? O Pepe e a Dirce, a esposa do Garcia, e a Janete. São irmãs, né? Tanto a Janete quanto a Dirce são irmãs também do Daniel e do Joaquim, esse meu amigo aqui de Brasília. Pois é, Maurício, e eu fiquei sabendo do seu programa pelo Daniel. Ele sempre me contava as histórias das pescarias, né? E a sua história em particular, porque ele me disse que você, além de ser locutor, também é cantor. E agora, ouvindo as suas músicas através do teu programa e do YouTube, eu vejo que você é um excelente cantor mesmo. Ih, pode parar, rapaz. O Daniel me disse que por várias vezes você estava voltando de algum show e desviava sua rota para se encontrar com a turma no acampamento Viracopo. Olha, Maurício, na verdade, o motivo dessa carta é apenas para te dizer da satisfação de conhecer, pelo menos por voz, uma pessoa que tanto ouço falar e bem. E quem sabe um dia você venha pagar a promessa que fez para o Garcia e ao Pepe de vir passear aqui em Bauru, né, na casa deles, e assim eu possa te conhecer pessoalmente. Hoje eu sou um homem aposentado, Maurício. Tenho orgulho em ter trabalhado a vida toda com dignidade. Foram muitos anos de luta, de sofrimento, mas eu nunca esmoreci. Criei meus filhos, hoje estão todos formados, né? São 4 filhos. 3 já estão casados e apenas a mais nova, que está noiva e vai se casar agora em 2014. Já tenho 5 netos, que são minha alegria. Quando eu vou pescar aqui por perto, eu levo os mais grandinhos comigo. Nossa, que felicidade eu vejo nos olhinhos dele quando a gente está na beira dos rios pescando. Eu acho que eles vão ser meus companheiros, diferente dos pais deles, que não eram muito chegados em pescaria, não. É, meus filhos nunca gostaram, não. Pelo menos os netinhos estão seguindo o gosto do avô. Quem sabe na próxima temporada do Araguaia eu consiga ir, hein? Aí poderemos nos conhecer pessoalmente. Mas o Daniel e o Garcia me disseram também que não gostam de ir em plena temporada porque tem gente demais e não é bom para pescar. É bom para fazer farra, mas para pescar tem que ser fora da temporada. Mas isso é uma verdade mesmo, né? Parece que inclusive eles estão se programando para ir em final de setembro e começo de outubro, antes de fechar a temporada de pesca para Piracema. Se tudo correr como estou pensando, Maurício, dessa vez eu vou com a turma. E se você for também, será uma alegria e um prazer te conhecer pessoalmente. Olha, Maurício, hoje estou com 67 anos. Ah, a minha idade, né? Só que eu estou adiante de você, porque já sou bisavô. Então, você ainda é avô. Eu sou bisavô. Eu tô falando eu, Maurício, já sou bisavô. Você ainda é apenas avô, não é? Mas, Maurício, eu também já trabalhei como agente penitenciário em Pirajuí. E foi lá que eu fiquei conhecendo o Daniel e o Garcia. Olha, moço, essa carta já está longa demais, mas são tantas coisas que eu gostaria de te dizer, né? Que eu gostaria de dizer que dá vontade de escrever sem parar. Eu gosto muito do seu programa, viu? Você mistura todos os estilos, sertanejo, MPB, brega, internacional. Fica gostoso de se ouvir e também acho o maior barato a carta destaque. Tem cada história, hein? E o seu jeito de aconselhar as pessoas é muito legal. Se tiver de dar um puxão de orelha, você dá. E é por isso que eu gosto de te ouvir. Maurício, agora vou encerrar mesmo. Mas antes eu gostaria de pedir uma música. Você roda pra mim? A música é com Simon e Garfunkel. Ah, mas só serve se for com eles, porque foi gravada por muitos cantores. Mas eu só gosto dessa música com eles. A música é Bridge Over Troubled Water. Um grande abraço, Maurício. E vamos ver o que acontece primeiro, né? De você vir aqui em Bauru visitar os teus amigos, ou então de eu ir pescar com eles no Araguaia e ter a sorte de ser uma época que você vai também e a gente poder se conhecer. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, Maurício, que também é minha santa de devoção. Fico feliz quando você se despede ou agradece alguém dessa forma. Vocês viram, a carta, né? Uma carta que, na verdade, mais foi assim, uma forma da pessoa demonstrar sua alegria, sua gratidão, sua satisfação e a vontade de conhecer alguém. Eu tenho esses meus amigos que moram lá em Bauru, em Pirajuí, é o Daniel, é o Sargento Garcia, Janete, a Dirce, né, que são parentes do Joaquim aqui de Brasília. Então esse pessoal sempre me proporciona muita alegria. E eu quero ter essa oportunidade de te conhecer também, meu amigo. Quero ter a oportunidade um dia, ou não sei o que vai acontecer primeiro, conforme você mesmo diz aí, né? Ou eu ir a Bauru, ou você, ou a gente se encontrar aí no Araguaia. Eu não tenho certeza se esse ano, aliás, quer dizer que a gente, quando está nessa idade, a gente não faz mais planos a longo prazo. Tudo a gente é a curto prazo, não é? Eu não faço mais planos a longo prazo. Mas a curto prazo aí, de repente, quando chegar a época do Araguaia, da temporada lá que esse pessoal vai pescar, se der certo, se eu tiver em condição, se eu tiver bem de saúde, se eu tiver com tempo suficiente, aí eu vou aí sim. Eu adoro participar desse acampamento, que já são 30 e tantos anos que eu vou lá, 37 anos que eu participo desse acampamento. Então eu acho que, para mim, sempre vai ser uma alegria, sempre vai ser um prazer estar em contato com esses amigos que a gente se conhece desde o tempo que ainda era rapazes, né? Do tempo que a gente era novo. E hoje já estamos tudo aí velho e borocochô. Mas aí ainda vou lá para conhecer mais um velho borocochô. Brincadeira, hein? Brincadeira, não vai ficar chateado não. Não vai ficar chateado não, tá? Meu amigo, homem realizado e feliz de Bauru, em São Paulo. Tá aí. Você pede aí a música do Simon Garfunkel, eu vou rodar pra você, tá bom? É Bridge Over Troubled Water. Só serve se for com o Simon Garfunkel, não é? Pois então é com eles mesmo que você vai ouvir. Roda lá, menino! Feeling small. Programa chegando ao final, eita, mas olha, amanhã tem mais, tem, fique atento, fique ligado, você que tá aí me acompanhando pelo rádio, pelo computador, ó, aquele abraço, beijão pras meninas e um chute na canela dos rapazes aí, viu? Tchau, gente, tchau, tchau, amigos. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.